não esquece, por favor, minha camisa da... Daquela reta, fugidinha tá maluva, invejosa turou suta. Porque essa noite tem putaria com a tchutchuca. Ai, rebola, que a noite é sua, véi. Espanha, é só loucura. Ai, rebola, que a noite é sua, véi. Espanha, é só loucura. Sente aroma do balão, nossa tropa de copão. Nós tá com o mó bailão e a novinha até o chão. Tá bonitão, rapaz. Só que eu vou fazer no GB, ó. Só vou dar um alô pra Abissério aí, pô. Tamo junto, Abissério. Valeu. É isso aí, tropa. Mais uma vez aqui em Salvador, tá ligado? Tô muito feliz de estar aqui de novo. Mais uma turnê. E vamos com tudo, mano. Pro baile da Espanha, perguntei o que ela queria. Ela disse, eu quero prazer, eu quero beber, eu quero putaria. Eu falei, pode ficar tranquila, que você tá no melhor lugar. Nós dá aula em matéria de sexo, a que os crianças sabem trabalhar. Tô ligado que tu terminou, tá solteira, quer saber de nada. Já me disse que hoje que é caô, que a contigo é ficar de ressaca. Então vamos comigo pra base, que eu te mostro a vista da cidade. Que não fode no quarto, banheiro, cozinha. Chega aí, ela vai pegar o presente aqui na loja do amigo. Ah, mesmo do... Resolvido! Na poça d'água. Hoje é dois shows, trapo. Hoje é dois shows. Salvador doideiro, eu te falo. O público aqui é muito fiel, tá ligado? Gosto daqui. Mano, maluco, amo Salvador. Vou comprar uma casa aqui, mano. É barril, pivete. Barril, pivete. Vai desanimar. Tô desde ontem sem beber água. Só tem um uísque no meu sangue.